fazer aquela conexão lá, gravar aquele trampo lá, não sei o que, é do jeito da quebrada, boné, calça larga, movimentação, o som varanda, madrugada e cola, vários loucos e cola, vários bicos, malandro de verdade, considero que é dito e acredito sim, que nós assim é felicidade, comoda o seu doutor, impressiona a maldade, moleque ligeiro na ideia, pensando no lucro, prejuízo pro patrão, vacilou, ficou puto, é do jeito da quebrada, e dos seus moradores, o jeito é de moleque, amor por estranhos valores. Estranho é o outro lado, é outra classe social, financeiramente influenciada pelo mal. Humildade, não, não, classe A, outra fita, querer poder pra ser capa de revista. Ignora periferia que faz a cena, que faz os moleque meter os ferros igual cinema. Tentar compreender, entender a desigualdade, outra fita, mas mistura as duas, realidade, patrão, funcionário, mínimo salário, viver sobre um sistema adversário, mas já tá determinado toda a organização, a fé maior, maior, que parou nessa estação, nesse bairro, com vários loucos, com vários bico, dos malandros de verdade, considero que é dito. E cola vários loucos, e cola vários bico, então cada quebrada que eu nem acredito. E cola vários loucos, e cola vários bico, malandro de verdade, considero que é dito. Toda quebrada tem seu jeito e sua guerra, toda quebrada é os mano que honra ela, organizada, união que curte um rap da paz, conexão lá do sul, lá do sul, é o jeito da quebrada, e quem é tá ligado, a convivência em meio a um povo revoltado, respeito, honra, não perde autoestima, somente ser feliz por aqui é assim. Povo marcado, periferia, povo sofrido, onde os mais velhos dão conselho e considero que é dita experiência, tem respeito e admiração, então irmão, já fechou a conexão. A maldade invade, não tem como conter, a luta pela paz agora é pra sobreviver. É contra o vício, a procura pela libertação, é contra a ansiedade pra acalmar o coração. Independente na vida, só em Deus acredita, e pede proteção contra o mal que instiga. E pede proteção, pede proteção, e pede proteção contra o mal que instiga. Agora que chego, que rimo, que fala, de colo, verbo, não perco embalo, papo não cala, se for de louco, falando sozinho, fiquei mais um pouco. A ideia, viagem, levada no tempo, fluindo e planando na brisa do vento. Nesse momento, demonstro o talento, o rap que vai, que sempre quer mais, seguindo em frente, nunca para trás. Abre seus olhos, enxergue a paz, ideia maligna não satisfaz. É desse jeito. Pequenos, grandes momentos, pra muitos irrelevantes, que trazem junto por dentro valores muito importantes. Valorizo a amizade, quem ignora é ignorante. Mas há muitos estagnados, não entendo como é que pode, mesmo levando um sacode, não aprendem a lição. Passam um dia, meses, anos na mesma situação. Dia a dia, jeito, estilo, rotina da quebrada. É claro, óbvio, impossível que a todos não agradar. Mas nasci, cresci feliz, misturado com essa rapaziada. Eu sei que não dá nada, nunca dê, nunca dará. Uma sessão no fim da tarde com as tarefas completas. Nós temos mentes abertas, cheias de ideias e metas. Eu trago na memória boas histórias, outras talvez nem tanto. Mas é aí que se revela os titulares que merecem o banco. Efeito constante, THC, demorou, tamo chegando. E cola vários loucos, e cola vários bico, então cada quebrada que eu nem acredito. E cola vários loucos, e cola vários bico, falando de verdade, considero que é dito. É do jeito da quebrada. Movimentação, o som varão. É do jeito da quebrada.